Charlie 121, décima 1. Venga. va solo. Già pronto un po'. Desligo 557, boa noite, autorizado a linha Render Colapso, está 10, vento no 60 graus, 032. Aos 28, controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, grato, tenha um bom dia, senhor. Salvador, bom dia, vou 1161, próximo ponto de espera da 10, pronto. 1161, bom dia, estou autorizado a linha de colapso, 10, vento 900 graus, 06 noite. Desliga a linha de colapso, 10, gol 1161. Decalabes 38, sendo controle 119.8. Controle 19.8, obrigado, bom dia. Gol 1161. Observatório, bom dia, TAM 3601, está pronto no ponto de espera da 10. TAM 3601, bom dia, estou autorizado a linha Helicolapso 10, o vento calmo. Helicolapso 3601. André 601, decola 52, você me controle 119.8. 19.8.